Bom dia, gente. Ontem eu flagrei aqui um integrante do grupo querendo sair de fininho aqui do grupo. Eu até tirei uma foto dele para saber quem é, mas não deu para saber direito, não. Vocês conhecem?